Você não percebe, mas sempre estou do seu lado pra te ajudar. Batendo no seu coração, tentando entrar. Mas você se recusa a me aceitar, acreditar em tudo que fiz por ti. Será que já analisou a sua própria vida? Se alguma coisa não mudou, a culpa não é minha. Faço tudo o que puder se você deixar, mas não posso, não devo, não quero te obrigar a nada, vamos lá. Acordo enquanto há tempo, chega de sonhar. Ressuscitei e estou vivo, não dependurado em uma cruz que se encontra em qualquer mercado barato. Por favor, não se ofenda com o que eu falo e analise os fatos. Examine com cuidado a situação. Será que um Deus de pedra ou de pau vai trazer a solução? Por favor, preste atenção no que eu vou dizer. Se não se mexe, não fala nenhum do que podem fazer. Sinceramente, não sei o porquê do motivo ou a razão que faz você acreditar em um boneco feito à mão. Como já disse, estou batendo no seu coração. Cabe a você tomar a decisão, decisão. Cabe a você tomar a decisão. Aqui eu estou, ele está aqui. Aqui eu estou, aqui eu estou, ele está aqui. Aqui eu estou, aqui eu estou, ele está aqui. Aqui eu estou, aqui eu estou. Um, dois, dois, mais três, e quantos motivos quiser te darei. E assim farei, porque sei bem o que você tem feito para encontrar um jeito de arrancar esse vazio do peito. Mas sem efeito, porque nada traz resultado. Tudo errado, você grudado num Deus derrotado. Infelizmente, você é mais um no time dos enganados que vestem a camisa de um nome falso. Tantos fulanos e clãs beltrãs que são chamados de santo, meu Deus. Quanto engano, passam anos e não muda nada. Mas mesmo assim, estão fazendo sucesso, levando muitos à desgraça, ao fracasso espiritual. A idolatria é rotulada como cultural, e tem muitos abraçando essa ideia, achando legal. Meu amigo, não seja iludido, aonde está escrito no contexto bíblico que é permitido a algum espírito revelar seu destino, o que é maior nome do que Jesus Cristo. Pare um pouco, pare, pense nisso sim. Será preciso sofrer para dar ouvidos à verdade que liberta e te leva ao caminho que conduz à vida eterna. Aqui eu estou, ele está aqui. Aqui eu estou, aqui eu estou, ele está aqui. Aqui eu estou, aqui eu estou, ele está aqui. Aqui eu estou, aqui eu estou. Sim, aqui estou, se procuravas, já me achou, então feche os olhos. Feche os olhos, apenas um minuto. Vamos todos juntos, não se intimide não. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Seja branco ou preto, a cor não vem ao caso. Deus não faz acepção de pessoas. Não desperdice essa chance à toa. Quem sabe você esperava não ter mais saída e pensava um dia tudo vai mudar. Será? Será que você vai aguentar esperar? Esperar o que? Um dia pra quê? Se tudo que você procura só depende de você. Tomar uma atitude tem que ser agora. Pois tudo que eu vi aqui dentro é a verdade que eu me tenho aí fora. Não endureço o coração para a solução. A salvação é maravilhosa. Então, chegou a hora de acordar, chega de ilusão. Sofrimento nunca mais. Aceite Jesus e tenha paz. Que sonhava encontrar jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Aqui eu estou, aqui eu estou, ele está aqui. Aqui eu estou, aqui eu estou, ele está aqui.